Daqui a pouco, a transmissão ao vivo da Jornada Pedagógica, primeiro dia da Secretaria de Educação da Rede Estadual de Ensino. Rádio Geografia Rock passa a transmitir. Começaremos em breve. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Após baixar o aplicativo, digite no campo de busca Geografia Rock. E ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Americana, Campinas, Franca, Guaratinguetá, Hortolândia, Ilhabela, Iperó, Pirassununga, Jaú, Nova Lima, Osasco, São José dos Campos, São Paulo, Taubaté, na Bahia, Posto da Mata e Santo Antônio. No Rio Grande do Sul, Arroio Grande, Canguçu, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Giruá, Ijuí, Nova Prata, Parobé, Pelotas, Porto Alegre, Roca Salles, Santiago, Santo Augusto, São Gabriel, São Luís Gonzaga, Sapiranga, Taquara e 3 de Maio. Nas Minas Gerais, Belo Horizonte, Itambacuri, Jacuí, Pedro Leopoldo, Piuí, Três Corações, Uberlândia e Uberaba. No Espírito Santo, Vitória. No Ceará, Fortaleza e Uruburetama. Também na cidade do Rio de Janeiro. No Paraná, em Curitiba, Goiôerê, Londrina e Ponta Grossa. Rio Grande do Norte, Caricó e Mossoró. Em Pernambuco, Caruaru e Cabo de Santo Agostinho. Santa Catarina, Araranguá, Balneário Camboriú, Florianópolis e Joinville. No Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E no Mato Grosso, Rondonópolis. Distrito Federal, Brasília, Amapá, Macapá. E no mundo, San José, na Costa Rica, Los Angeles, nos Estados Unidos. Essa é a Rádio Geografia Rock. É o máximo, máximo em rádio. Bom dia, colegas. Bom dia a todos os professores e todas as professoras da Rede Estadual do Rio Grande do Sul. Estamos aqui para mais uma jornada pedagógica. Eu sou a professora Kátia Rocha, eu sou professora de matemática da Rede Pública do Estado do Rio Grande do Sul há 23 anos. Estou trabalhando na SEDUC como assessora pedagógica, mas o meu município de origem é São Gabriel. Estava trabalhando em São Gabriel, na 19ª Coordenadoria de Educação, na Escola 15 de Novembro. Um beijo bem grande a todos os meus colegas da Escola 15 de Novembro, que me recebeu, né, após eu ter trabalhado na Escola Fernando Abbott. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, um cabelo tendendo ao loiro, né, por vias de salão, na altura do ombro, uso óculos, e uso um brinco pequeno. A minha estatura é aproximadamente 1,68m. Estou aqui com o meu colega Edson. Bem-vindo, Edson. Bom dia. Bom dia, colegas. Bom dia, Kátia. Muito obrigado. Pessoal, estamos aqui para mais uma jornada pedagógica. É um prazer estar com todos vocês. Sou o professor Edson Fabrício, sou professor de Física da Rede Estadual de Educação, já há 12 anos na rede. Hoje estou como chefe de inovação do Departamento Pedagógico na Secretaria de Educação. É uma honra estar aqui com vocês. Primeiramente, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem de pele preta, cabelos crespos, preto já um pouco, né, puxando para o grisalho, porque a idade vai chegando, né, mas está tudo bem, né. E também tenho 1,88m de altura, estou vestindo uma camisa de botões azul clara, uma calça bege e sapatos pretos. E tenho uma barba preta também. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa jornada pedagógica. Mas antes de voltar para a Kátia, eu vou falar de onde eu vim como professor de física. Eu trabalhei na Escola Visconde do Rio Branco, né, durante 11 anos, que fica em Canoas, na 27ª Coordenadoria de Educação. É uma honra estar aqui com vocês. Um beijo para todos lá do Visconde e para todos os professores da Rede Pública de Educação. Kátia. Colegas, nós estamos hoje começando a terceira etapa da jornada pedagógica. Na primeira etapa, o público-alvo foi as coordenadorias regionais. Na segunda etapa, a equipe diretiva, juntamente com seus supervisores e orientadores educacionais. Hoje, o nosso público-alvo são os professores de sala de aula. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, fiquem atentos ao nosso chat, pois a lista de presença que garante a certificação vai estar no chat do YouTube. Ali no nosso canal da TV Seduc, que é aí onde vocês estão assistindo, no chatzinho, vai estar o link para preencher a lista, né, de presença, que vai garantir, repetindo, a certificação de vocês. Então, vai ser por ali. É bom deixar bem frisado isso para que ninguém perca a sua certificação, ok? E assim, eu passo para a Kátia para ela chamar a nossa convidada de hoje. Kátia. Nós recebemos hoje, então, para começarmos os nossos trabalhos, a nossa secretária de Educação, a professora Raquel Teixeira. Bem-vinda, secretária. Seja bem-vinda, secretária. Bom dia, Kátia. Bom dia, Edson. Bom dia, secretária. Seja bem-vinda. Tudo bom? Bom dia a todos, professores, professoras, diretores. Olha, eu estou me sentindo muito chique, convidada nesse estúdio lindo, depois de ter recebido ao longo do final de semana milhares de imagens, fotos, áudios, vídeos, contando como está a preparação das escolas para receber os professores hoje, para receber os alunos no dia 21. Eu estou muito feliz e eu subo aqui com essa alegria transbordando no coração. Como vocês já sabem, eu sou a professora Raquel Teixeira, secretária da Educação. Eu tenho a pele clara, cabelos castanho escuro, quase preto, a cor de origem. Mas hoje com auxílio de salão, como disse a Kátia, não é? Estou usando um vestido cor bege, rendado, um colar cor laranja, vermelho, enfim, estou aqui hoje para a gente começar um trabalho que é da maior importância. Como eu disse, as escolas têm se preparado para esse momento. 2022 aparece com cara de quem, de fato, a pandemia vai ficar para trás, de fato, a gente vai ter uma retomada. Não saímos da pandemia e, aliás, é uma das discussões técnicas científicas que tem sido feita. O que que decide o fim de uma pandemia? Como é que nós vamos saber que a pandemia acabou? Os números continuam em alta, mas mesmo assim, vários países da Europa, do mundo e vários estados estão retornando à normalidade da vida, com a certeza de que esses números em alta tendem a declinar. É um pico que está chegando num platô que tende a declinar e que não dá mais para não voltar a ter a vida presencial. 3 anos quase, não é? Nos nossos alunos o impacto foi grave, os alunos perderam aprendizagem, perderam esperança, perderam confiança em si, os professores da mesma forma, nós tivemos muitas mudanças, foi um período muito difícil, não dá para fingir que foi tudo tranquilo, não foi. Agora, a minha fala inicial, inclusive, é um pouco em torno dessas dificuldades, dos desafios que nós temos. Não dá para fingir que está tudo bem e que a vida é fácil nas escolas e que ensinar é fácil, que aprender é fácil. Não é. A educação é complexa, a educação pública é mais complexa ainda. Existe um sistema integrado que faz com que essa educação pública avance. E nós temos que ter consciência do que é esse sistema, não é? Nós temos um sistema que tem engrenagens, não é? As engrenagens dos sistemas públicos de educação têm toda uma parte ligada aos recursos financeiros e materiais. A gente tem que saber se há financiamento, se a rede física está legal, se o transporte escolar está funcionando, se a limpeza está acontecendo, se a manutenção está acontecendo. E vocês podem ter certeza que para fazer essa engrenagem funcionar, todos nós temos que dar a nossa parte meio que como numa orquestra, o violino, o triângulo, cada instrumento tocando a sua parte. A secretaria fez o melhor que pôde, não é? Os 200 milhões que foram para as escolas para financiar essa preparação para o retorno, o aumento de 166% na cota estadual da merenda para dar uma merenda melhor, o esforço enorme em preenchimento de cargos, seja de professores, seja de pessoal de limpeza, seja da merenda, porque isso tem que estar funcionando. Aumentamos 30% o repasse para o transporte escolar, para continuar a ter o apoio, a parceria, a colaboração dos prefeitos. Mas existe toda uma engrenagem ligada aos recursos tempo integral, eu fiz uma audiência pública com os estudantes lá em Brasília. E quando eu falei o que seria o projeto, a menina fez a pergunta assim, disse, deputada, eu detesto a minha escola. O que a senhora está falando, então, é que em vez de detestar a escola por 4 horas, eu vou ter que detestar por 7 horas, 8 horas do dia, é isso que o seu projeto quer? Eu fiquei assustada com a manifestação dela. Falei, primeiro eu quero entender por que você detesta a sua escola. Você pode me dar um exemplo concreto? Ela falou, a aula de filosofia. Eu caí do cavalo, porque eu achava que a aula de filosofia era sempre um estímulo pela importância que eu dou a essa área, a essa disciplina. E ela falou, olha, a professora fica lá falando, a turma inteira dorme. Então, a aula expositiva para uma turma de 20, 30 alunos está provado que não gera aprendizagem. Ouvir passivamente é muito pequeno o grau de resultado que isso traz. E é por isso que a gente está vivendo mudanças tão profundas na educação. A neurociência mostrou que a aprendizagem depende da atividade mental. É por isso que a gente fala nas metodologias ativas de aprendizagem, na educação, através de projetos, através de perguntas, através da colaboração, através de equipes. Porque essa escola que a gente está vendo na imagem, ela foi criada há mais de 200 anos, lá na Idade Média. E ela surgiu depois de uma pandemia. A peste estava matando todo mundo na Idade Média. As pessoas muito ignorantes achavam que os religiosos, que eles seriam curados pela religião. E as pessoas morrendo, entrou um profundo sentimento de descrença com a religião. Foi quando surgiu o iluminismo, a Idade Média foi ficando para trás, o iluminismo foi entrando, e entrou com a força da razão, do conhecimento, e foi quando surgiram as escolas que nós conhecemos ainda hoje. Foi muito bom que ela tenha nascido assim, porque ela nasceu com a força do conhecimento, dando importância a ciência, a educação, ao conhecimento, à razão, mas ela se fixou muito só nessa parte cognitiva. Ela valeu, foi importante durante muito tempo, mas hoje, ainda mesmo conhecendo as teorias alternativas à escola, a gente ainda acha, há pessoas que ainda acham que se eu ficar de pé diante de uma turma, 30 alunos, cada um com uma história de vida, vocês viram o universo complexo que cada jovem tem, que cada criança tem, é por isso que nós somos únicos. Ninguém repete a experiência de vida de outro, porque ninguém vive as mesmas histórias, ninguém nasce no mesmo ambiente, ninguém passa pelas mesmas experiências. Essa é a beleza do ser humano na sua unicidade em termos de potencial. Então, não adianta você falar para uma turma diferente e achar que eles vão aprender. Eles vão aprender em diferentes ritmos, diferentes formas. Então, essa escola que foi importante já não faz sentido. Mas mesmo assim, eu repito, algumas pessoas ainda acreditam nela. Tem professor que ainda dá aula só expositiva. Esse quadro que está aqui, eu fotografei numa escola que eu visitei há pouco tempo. E falo o seguinte, o que se aprende em casa? É em casa que as crianças aprendem bom dia, boa tarde, como obrigado, com licença, aprende a ser honesto, a ser pontual, a não xingar, a ser solidário, a respeitar os amigos, aprende a não falar de boca cheia, a ser limpo, a jogar, não jogar lixo no chão, a ser organizados. Porque nas escolas os professores ensinam matemática, português, história, geografia, inglês, ciências e educação física. Esse é um quadro real recente. É um quadro real recente que eu fotografei. Isso é um engano. Isso é reminiscência do tempo em que a gente achava que podia separar o cognitivo do socioemocional. Hoje a ciência nos mostra que para a educação dar certo, a gente tem que combinar matemática com colaboração, física com respeito. E é na escola que a gente aprende isso. Ninguém aprende respeito se não viver respeito, ninguém aprende tolerância se não viver tolerância. E essa é a riqueza da escola. É o espaço onde se aprende aquilo que foi conhecimento, mas é onde também se aprende a convivência, o relacionamento. É por isso que a gente fala que a escola é o lugar das aprendizagens, onde se aprende física, empatia, resiliência, educação física, filosofia, respeito. Então, essa é a escola que nós temos hoje, e daí a complexidade. Vocês veem que eu estou falando da complexidade do sistema, da complexidade do mundo juvenil, infantil, da complexidade da escola. E essa escola antiga, que não tem mais lugar no mundo hoje, não deixou bons resultados. Ela foi muito importante durante um tempo, mas depois ela deixou de fazer sentido no mundo de hoje, não é? Tanto que se a gente olhar dados... pedagógicos. Nós estamos vivendo um momento de nova legislação. A BNCC, a reforma do ensino médio, o currículo novo... Defasagem de idade série no Fundamental 1, de 29,5% no Fundamental 2, de 30,4% no ensino médio. E a gente já tinha um quadro em que de cada 100 alunos que entravam no primeiro ano do ensino fundamental, 65 apenas terminavam o ensino médio na hora certa, e a pandemia agravou esse quadro. A nossa avaliação amostral mostrou que quando a gente compara o rendimento dos alunos, a proficiência dos alunos demonstrada no SAEB de 2019 e com o que a avaliação amostral apurou, nós tivemos uma queda no quinto ano de língua portuguesa de 12 pontos. Nós tivemos uma queda no nono ano de 8 pontos. O que quer dizer isso? Os alunos do da oitava série de língua portuguesa pontuaram 262 pontos em 2019, mas 254 em 2021. Em matemática, a queda foi maior ainda. Isso não deve nos desanimar, pelo contrário. Isso deve nos encher de confiança de que nós sabemos o caminho, que nós podemos recuperar. Repito o que eu disse lá atrás, a gente precisa conhecer o cenário que a gente tem para fazer a intervenção adequada, com base em ciência, com base em evidência, para poder de forma intencional cumprir o nosso trabalho de ajudar essas crianças e esses jovens a tirar de dentro de si toda a plenitude, todas as possibilidades que eles têm, não é? Na avaliação diagnóstica, a gente já tinha aprendido, por exemplo, só um exemplo rápido, todos vocês conhecem esses dados, é só para a gente montar esse cenário. A gente já sabia, por exemplo, que interpretar texto com auxílio de material gráfico, propaganda, quadrinho, tirinha, não é? Que é a habilidade descritor D05, de acordo com a terminologia do INEP, 87% dos nossos alunos faziam isso bem. Mas distinguir fato de opinião relativa a esse fato, que é o descritor D14, era só 33% das nossas crianças, dos nossos alunos, que sabiam fazer. E outras habilidades foram testadas. A avaliação diagnóstica foi feita para isso, para avaliar as lacunas de aprendizagens que os nossos alunos tinham e as habilidades que precisavam ser reforçadas. A avaliação amostral, que eu acabei de mostrar, é diferente da diagnóstica. Ela mensurou as perdas, falou, olha, comparando 2019 com 2021, houve uma perda de 12 pontos na escala do SAEB em relação à língua portuguesa no quinto ano da rede gaúcha. Isso é que é trabalhar, isso é que é trazer a ciência para a educação. Nós temos norteadores, o mundo é assim hoje. Você vai presenciais curriculares novos, né? O programa de formação de professor, a nova legislação do Conselho Nacional de Educação, que é a BNC F1, que é formação inicial, FI, formação inicial, FC, formação continuada, a questão toda da avaliação, da aprendizagem, todo o papel importantíssimo da internet no nosso processo. E temos ainda toda uma engrenagem ligada à gestão do sistema, à gestão das pessoas, que é a questão do magistério, que é a questão das carreiras, a questão tudo aquilo que envolve a gestão da escola. Mas temos relações externas também, com as famílias, com a comunidade, com a sociedade. Por que que eu acho importante a gente parar e pensar um pouco nesse sistema de engrenagem que caracteriza o sistema público? Porque as pessoas de fora não têm noção que para o Paulinho aprender matemática na terceira série de uma escola, seja em Canoas, seja em São Gabriel, seja em Porto Alegre, seja em Bagé, a gente tem que garantir o sistema, o desafio do sistema público é esse, fazer esse escalamento, esse cascateamento para que cheguem as mesmas condições a todas as crianças, independente de onde elas nasceram. E daí a importância dessa jornada pedagógica. É quando a gente faz esse cascateamento, compartilhando com vocês informações, conceitos, mudanças, iniciativas, para que a gente, de fato, possa funcionar como uma orquestra e a harmonia final, os sons melódicos, bonitos, sintonizados, depende da nossa atuação, cada um no nosso papel. E também o processo de aprendizagem não é simples. O nosso aluno, seja ele uma criança, seja ele um jovem, é um conjunto. O João Marcelo, que é um técnico, né, um especialista em educação, que foi do BID, que atualmente está no Instituto Unibanco, o João Marcelo costuma dizer que o jovem é um conjunto de potencialidades e de riscos. E ele está coberto de razão. Porque o mundo do jovem é essa riqueza que a gente está vendo nesse cartaz. Ele se relaciona com a família, com a escola, com o lazer, esporte, arte, cultura, com a comunidade como um todo, com a questão da renda, do trabalho, com os amigos. Todo um universo que envolve o jovem, que está ligado aos seus relacionamentos, à sua sexualidade, à sua capacidade de ter renda, de ser empreendedor, de participar da economia criativa, de ter trabalho formal ou informal. Na relação com a comunidade, são muito fortes os grupos ligados à igreja, os grupos religiosos, os movimentos de juventude, os coletivos, e também uma possibilidade grande de relacionamento com a violência, com a criminalidade, com as drogas, né? O lazer ele pode exercer através das redes sociais, dos jogos online, da série de filmes, de novelas. A escola pode ser que ele esteja numa escola de tempo integral, está fazendo um curso técnico, está fazendo um curso regular. Este é o universo do jovem. E voltando ao exemplo lá do Paulinho, para o Paulinho aprender matemática na terceira série de uma sala qualquer no Rio Grande do Sul, aquela engrenagem do sistema tem que estar funcionando. E a escola, principalmente, é o ambiente que tem que estar atenta a todas essas possibilidades, essas potencialidades do jovem. Como o João Marcelo fala, potencialidades e riscos. E o ambiente é muito importante. Se esse jovem está numa escola, está numa comunidade, está num ambiente que estimula o crescimento, a prosperidade, o estudo, o compromisso, a tolerância, a colaboração, a generosidade, a potencialidade desse jovem cresce. Se ele está num ambiente onde ele não tem esses estímulos, os riscos aumentam. Então, é um jogo, é uma balança que existe. E nós temos a nobreza, a honra e o privilégio de equilibrar essa balança na vida dos nossos jovens. E aí, é muito importante isso que está escrito lá no meiozinho do círculo onde está o jovem. Mediação e mentoria. As famílias ricas têm mais facilidade para fazer essa mediação e essa mentoria. O filho está indo mal na aula, arranja um professor particular. O filho está desanimado, arranja um psicólogo. Ele não sabe o que ele quer fazer na vida, o que ele quer estudar. Você tem toda uma rede de suporte da família, dos amigos, uma relação. Os nossos alunos têm o suporte em casa, que varia, mas é na escola, é com a gente, com nós, professores, que ele geralmente se encontra, né? Eu estava lendo hoje uma declaração da Cássia, é uma menina de 18 anos, de Fortaleza, que tirou 1000 na prova de redação. Ela é campeã de torneio de física, de química, essas Olimpíadas de conhecimento todo, e tirou 1000 na prova de redação. E ela tem uma palavra de muita gratidão à mãe e à professora dela. Então, se a gente lê essas histórias de vida, eu li uma vez uma pesquisa na favela do Rio de Janeiro, em que eles fizeram a pesquisa inversa. Ao invés de perguntar para o jovem, né, ver o que aconteceu, eles fizeram a seguinte pergunta: como que, morando numa comunidade tão violenta, você conseguiu superar tudo isso e ser a pessoa que você é? Todos eles tinham ou uma professora, ou uma mãe, ou uma avó, ou uma tia, geralmente uma figura feminina, que, segundo eles, mostrou o caminho do bem. Então, nesse emaranhado de caminhos que o nosso jovem tem, nós temos essa responsabilidade linda de ajudá-los a percorrer os caminhos que vão ajudá-lo a ter uma vida próspera, não é? Antigamente, a escola era assim. O professor falava, os alunos escutavam, alguns tinham sono, alguns dormiam. Eu me lembro que uma vez eu era deputada federal, eu era relatora do programa, do projeto que criava a educação em tempo integral, e eu fiz uma audiência pública com os estudantes lá em Brasília. E quando eu falei o que seria o projeto, a menina fez a pergunta seguinte: deputada, eu detesto a minha escola. O que a senhora está falando, então, é que, em vez de detestar a escola por 4 horas, eu vou ter que detestar por 7 horas, 8 horas do dia, é isso que o seu projeto quer? Eu fiquei assustada com a manifestação dela. Falei: primeiro, eu quero entender por que você detesta a sua escola. Você pode me dar um exemplo concreto? Ela falou: a aula de filosofia. Eu caí do cavalo, porque eu achava que a aula de filosofia era sempre um estímulo, pela importância que eu dou a essa área, a essa disciplina. E ela falou: olha, a professora fica lá falando, a turma inteira dorme. Então, a aula expositiva para uma turma de 20, 30 alunos, está provado que não gera aprendizagem. Ouvir passivamente é muito pequeno o grau de resultado que isso traz. E é por isso que a gente está vivendo mudanças tão profundas na educação. A neurociência mostrou que a aprendizagem depende da atividade mental. É por isso que a gente fala nas metodologias ativas de aprendizagem, na educação através de projetos, através de perguntas, através da colaboração, através de equipes, porque essa escola que a gente está vendo na imagem, ela foi criada há mais de 200 anos, lá na Idade Média, e ela surgiu depois de uma pandemia. A peste estava matando todo mundo na Idade Média. As pessoas muito ignorantes achavam que os religiosos, eles seriam curados pela religião.

deva ter sempre, que vá ter sempre. Ela é específica para esse momento emergencial. Ela foca em como trabalhar as lacunas de aprendizagem detectadas pela avaliação diagnóstica. É isso que a gente chama de aceleração, de recuperar e acelerar a aprendizagem. Senão a gente vai ficar repetindo coisa desnecessária. Por isso ela é focada, ela é intencional e é um grande exemplo do que a gente pode fazer. E eu agradeço muito a participação, a colaboração de cada um de vocês, professores e professoras, que participam dessa formação. A bolsa de estímulo que a gente dá para essa formação é uma declaração explícita da Secretaria de Educação, do nosso agradecimento e do nosso reconhecimento pelo envolvimento de vocês neste, que é, neste momento de pandemia, o caminho mais certo, mais adequado, mais, a flecha mais certeira para recuperar a aprendizagem dos alunos. E aí a gente está criando hoje essa escola moderna, que não é mais aquele professor que fica dando uma aula expositiva diante de uma turma sentada, de carteiras enfileiradas, mas são os alunos trabalhando em colaboração, mão na massa, com equipamentos, com a participação do professor. O professor não é mais autoridade única, tem aluno que sabe muito mais do que ele, há uma troca permanente entre alunos e professores nesse processo. E é esse processo que vai nos preparar para uma sociedade cada vez mais incerta. Eu me lembro de que há uns dias atrás, numa das jornadas pedagógicas, eu falei de VUCA, de BANI, não escrevi, e depois uma diretora falou, secretária, alguns professores falaram que não entenderam nada do que a senhora falou de VUCA e BANI. Então, eu agradeço muito essa diretora que me alertou e rapidamente eu quero lembrar, porque essa é uma terminologia que tem sido usada por todos, né? Se você vai assistir uma palestra do Leandro Karnal, ele vai falar de VUCA e BANI. Se você vai assistir uma palestra da Viviane Senna, ela vai falar de Mundo VUCA. Ou seja, as universidades... Geografia. Rock. Falou do mundo líquido, do mundo fluido. A gente começou a entender... Lá naquela escola tradicional, o conhecimento era fixo. Era considerado bom professor aquele que tivesse muito conhecimento e que transmitisse esse conhecimento. Quanto mais conhecimento a pessoa tivesse, mais inteligente ela era considerada, mais respeitada ela era. O conhecimento do século XXI não é mais aquele conhecimento fixo para ser reproduzido. É por isso que as escolas estão mudando. A metodologia ativa não é reprodução de conhecimento. A gente tem resquício disso. Eu conheço professor que já reprovou aluno de matemática porque o aluno fez o raciocínio matemático diferente do que ele tinha ensinado na sala de aula. Ele acertou a resposta, mas não seguiu a regrinha que ele deu. Essa escola de regrinha, de reprodução de pensamento fixo, ela acabou. Até porque, se a gente não mudar a escola, os nossos alunos não vão conseguir viver nesse mundo em que eles vão viver, em que se gera conhecimento com muita rapidez. Nos próximos 15 anos, serão gerados conhecimentos correspondentes ao que foi gerado nos últimos 150 anos. Então, o mundo VUCA é aquele que é volátil, incerto, vem do inglês, uncertain, complexo e ambíguo. E o mundo BANI é aquele que se caracteriza também, né, pelo que a gente chama de brittle. Brittle em inglês quer dizer frágil, ansioso, não linear, incompreensível. É isso que faz com que as nossas escolas tenham que se adaptar e tenham que mudar. E, para isso, a gente precisa mudar o nosso pensamento. Lá no final do século XIX, início do século XX, o Bernard Shaw, grande dramaturgo, romancista irlandês, já tinha falado: a mudança A prosperidade depende da mudança, mas a mudança só acontece se a gente mudar a mente, se a gente mudar a cabeça. Então, tudo isso que eu estou falando é para a gente entender que nós temos que fazer um exercício grande de mudança da nossa forma de ver o mundo, de ver a escola, porque nós somos frutos daquela escola tradicional. Eu era a super aluna que decorava tudo, a boazinha que tirava 10, que sentava na primeira carteira da sala. Esse modelo morreu. E é difícil para nós que viemos dessa escola tradicional entender uma escola mais atrativa, mais interessante, que prepare o aluno para viver nesse mundo frágil, não linear, que às vezes a gente não consegue entender, a gente não sabe interpretar. Isso dá uma certa angústia, porque a gente está acostumada a querer interpretar tudo certinho, mas cada vez mais o mundo vai ser VUCA e vai ser BANI. E aí, a escola moderna que a gente tem que ter, além de português e de matemática, equivocadamente retratado naquele quadrinho que eu fotografei numa escola há relativamente pouco tempo, junto com a física, química e matemática, vai ter que trabalhar as competências socioemocionais. Tem várias formas de trabalhar as competências socioemocionais. Eu coloquei aqui no quadro a forma como o Instituto Ayrton Senna, que é a instituição no Brasil que primeiro começou a trabalhar as questões socioemocionais, não é? E que, portanto, entende muito das questões socioemocionais, o Instituto Ayrton Senna agrupa essas competências e habilidades em 5 macrocompetências. Por exemplo, autogestão é uma macrocompetência. Para ter autogestão, você precisa desenvolver determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, como colocado ali no quadrinho. Abertura ao novo, lá a última, né, que eu não vou ter tempo de passar por todas. Abertura ao novo é uma macrocompetência que requer a sua capacidade de resistir ao estresse, de resistir ao fracasso, de ter imaginação criativa. Então, essa escola que a gente está construindo com o apoio de todos vocês, e eu vou parar aqui, eu ia falar um pouco sobre as competências específicas do professor, mas eu vejo que a gente está bastante avançado no horário. E da mesma forma que nós mandamos recurso para a reforma pela autonomia financeira, estamos melhorando, tentando acelerar os fluxos internos, a equipe tem trabalhado feito louco. Eu quero agradecer de coração a equipe da SEDUC, a equipe das secretarias, né, das diretorias regionais, porque eles estão trabalhando muito e a gente fez isso o melhor para vocês, mas parte do presente que a gente preparou para vocês hoje é ter conosco a minha querida amiga Ana Penido, que vai falar nessa abertura de jornada pedagógica. Geografia. Rock. Ela vai amar, ela exprime amor e competência num equilíbrio raramente visto, não é? É a pessoa certa para abrir essa jornada pedagógica. É do Centro Lema de Liderança e Equidade na Educação. Mas ela foi uma das fundadoras do Inspirare, que criou o portal Porvir. Ela tem uma série de ações educacionais. Ela foi casada durante muitos anos e viveu uma linda história de amor com o jornalista Gilberto de Bernstein, que é um profissional respeitado no Brasil e no mundo, mas um ser humano lindo. E é exatamente a Ana Penido, minha amiga do coração, porque eu tenho admiração profunda, que nós fizemos questão de convidar para se dirigir a vocês, rede estadual gaúcha. É o melhor que a gente podia oferecer. Um beijo para vocês e a palavra está com a Ana. Obrigada, Ana, demais. Obrigada, Raquel, por essa apresentação emocionante. Estou aqui comovida. Vou tentar controlar as emoções para seguir aqui conversando com vocês. Um prazer estar aqui, mesmo que remotamente, perto de vocês, gestores, professoras, professores da rede estadual do Rio Grande do Sul, nesse momento de preparação para mais um grande desafio, um ano letivo que não vai ser trivial, com tanto o desafio da recomposição da aprendizagem, quanto também do início do novo ensino médio. Então, a gente vai falar hoje aqui um pouquinho sobre acolhimento, engajamento e participação das juventudes nesse universo aí que a gente quer criar. Só para vocês saberem de onde eu falo nesse momento, eu dirijo, então, o Centro Lema, que é uma organização bastante recente, começou no ano passado, e que nasce sobre o paradigma de que todas as pessoas são capazes de aprender, buscando justamente a desnaturalização do fracasso escolar e a busca de caminhos para que, independente do contexto, das características pessoais, todas as crianças, adolescentes, jovens e até mesmo os adultos possam atingir o máximo da sua potência, como a Raquel falou bastante aí nessa abertura. Então, o nosso propósito é promover a equidade na educação e a gente faz isso através da formação de lideranças educacionais e do fomento à pesquisa aplicada. E aí a gente segue aqui falando um pouco sobre essas juventudes e a sua relação com a educação. Acho que Raquel já falou bastante, mas eu queria ressaltar algumas coisas que são fundamentais nesse processo de retomada deste ano letivo. Primeiro de tudo é a gente entender que entre os estereótipos que a gente costuma construir de uma juventude perdida, que esses jovens de hoje não querem saber nada de nada, que não estão preocupados, estão alienados, são isso, são aquilo, e vários estigmas que a gente atribui a eles. E do outro lado, de que essas juventudes vão salvar o mundo, que vão permitir que a gente, de fato, navegue no século XXI, entre esses dois pesos e duas medidas, está aí o nosso papel de reconhecer esse jovem como sujeitos de direito, como também peculiares nas suas características geracionais e nas suas particularidades individuais. Então, não adianta a gente empacotar essas juventudes em uma série de rótulos se a gente não olha, de fato, para cada estudante, cada aluno que está frequentando as nossas escolas, que frequentará este ano as nossas escolas, as nossas salas de aula. Vamos seguindo. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse gráfico, que eu acho que é muito importante nesse momento agora de retomada, depois de 2 anos de aulas interrompidas, de isolamento social, de muitos desafios perpassando, atravessando a vida desses jovens, né? Essa linha azul é a linha que mostra o desenvolvimento cognitivo, intelectual, a capacidade mesmo acadêmica, digamos assim, dessas juventudes, que atinge o seu ápice ali já, tem uma subida grande já no começo da adolescência, e aí, aos 15, 16 anos, já está no seu máximo de atividade de amadurecimento. Ou seja, o cérebro desse jovem já está apto a aprender qualquer coisa, né, já tem essa maturidade. Porém, a linha amarela é o desenvolvimento da maturidade emocional, psicológica, psicossocial. E vocês veem que esse amadurecimento ele se dá de forma mais lenta. E só vai, de fato, alcançar o seu pico já depois do ensino médio, já aos 20 e poucos anos. Isso significa que esses jovens que a gente tem dentro das nossas escolas, eles entendem o que a gente fala para eles do ponto de vista mental, mas nem sempre eles conseguem reagir com base no que eles sabem. Por isso que a Raquel fala, né, dessa questão deles serem oportunidade e risco ao mesmo tempo. Porque na mesma medida que eles têm essa capacidade de entender o que está acontecendo, muitas vezes eles não conseguem controlar os seus impulsos, porque algumas partes do cérebro deles ainda não estão desenvolvidas o suficiente para que esse controle aconteça, para que as escolhas sejam feitas da melhor maneira possível, para que eles se afastem de situações de risco. Essa é uma questão importante para a gente entender, por exemplo, porque não adianta a gente falar tanto para eles de questões como prevenção a uso de drogas, a questão da saúde sexual e reprodutiva, da gente informar sobre todas as coisas ligadas à saúde mental para prevenir depressão, ansiedade, automutilação, até suicídio, porque só pelo cognitivo a gente não consegue acessá-los. Existem outros mecanismos que a gente precisa utilizar para, de fato, tocar a vida dessas pessoas, ser capaz de transformar ou orientar melhor os passos que esses jovens darão. Vamos seguir. Também falar de algo que a Raquel mencionou, né? O quanto que esses jovens são também frutos dos seus ambientes. Porque neste momento em que eles ainda não conseguem controlar os seus impulsos, mas o cérebro deles pede por sensações de prazer, sensações de divertimento, sensações fortes, há aí uma janela de vulnerabilidade muito grande. Então, eles estão buscando algo que seja intenso e, ao mesmo tempo, eles não conseguem controlar o impulso, mesmo que eles tenham as informações necessárias. Isso significa que, de fato, o risco está presente. E, nesse momento, depois desses 2 anos, esse risco se intensifica. Inclusive, o risco de deixar a escola, o risco de não conseguir ver prazer na aprendizagem, né, de ver sentido em continuar frequentando as salas de aula. Então, a gente tem algo aí que é um sinal de alerta, que a gente precisa considerar nesta retomada do ano letivo. Como transformar a escola em algo que possa ser tão relevante, tão significativo na vida deles, que eles vão, então, controlar seus impulsos e encontrar prazer dentro da escola, sem precisar buscar esse prazer em situações que sejam muito mais arriscadas para a sua vida pessoal, para a sua saúde, para o seu futuro. Sigamos. E aí, mais um dado da neurociência que é muito importante da gente considerar. Esse estado da adolescência, que vai aí até os 18, 19 anos, ele tem um nível de plasticidade cerebral muito parecido com o da primeira infância. De novo, o cérebro fica maleável fisicamente, né? Fica mais maleável, é quase como aquele siri trocando a casca, né? O cérebro fica de novo em situação de que ele vai se reestruturar. E nesse momento, muitas, inclusive, das perdas cognitivas que a gente pode ter tido nos anos anteriores, a gente pode recuperar neste momento, assim como também as questões atitudinais socioemocionais. Então, é importante entender que, para a gente, de fato, aproveitar essa janela não de vulnerabilidade, mas de oportunidade que a plasticidade cerebral oferece, que a gente precisa construir ambientes muito positivos. Porque como o cérebro está maleável, ele é, de novo, uma esponja, como lá na primeira infância. Se esses jovens estão convivendo em ambientes intolerantes, violentos, superficiais, é isso que eles vão absorver nesse momento. Mas se eles estão convivendo em ambientes ricos, respeitosos, criativos, estimulantes, cheios de conhecimento, isso também vai ser absorvido por eles. Então, a escola, nesse momento, que é o espaço onde eles passam a maior parte do tempo acordados, digamos assim, ela vai ser esse ambiente primordial para o desenvolvimento de todos esses aspectos, tanto cognitivos quanto socioemocionais, que podem fazer toda a diferença na vida dessas juventudes, desse ponto em diante. Podemos passar. Mas aí é que é muito importante a gente entender que essa é uma fase da vida que os conhecimentos precisam estar atrelados a uma série de outras questões que perpassam o tempo inteiro a vida dessas juventudes, que é essa própria questão da identidade. Né? Assim como o cérebro está se recompondo, a identidade também está se construindo. Essa identidade que não é mais sou simplesmente o filho de alguém, o estudante numa escola XYZ, mas que eu começo a criar minhas individualidades, a fazer as minhas escolhas, a entender quais são as minhas características, minhas potências, minhas limitações, minhas aspirações e as minhas potencialidades, né? Então, é importante desenvolver isso cada vez mais, desse autoconhecimento nesse momento, inclusive para eles entenderem como a escola pode contribuir com tudo isso, com esse propósito que eles estão buscando para dar sentido à sua existência, com essas relações afetivas, que é algo tão fundamental nessa fase em que eles começam de fato a viver essa vida em sociedade, né, que eles, em que a busca das relações é algo muito importante para eles, né, e que também essa escola vá desenvolvendo essa autonomia para pensar e para agir por conta própria, que vai ser tão fundamental para quando eles deixarem a escola, eles serem capazes de caminhar com as próprias pernas. Então, os estímulos que a gente vai dar, principalmente agora, onde após esse esgarçamento das relações, dos propósitos, dos sentidos, das perspectivas de futuro, que a gente possa retomar tudo isso nessa volta à escola, de fato, com essas discussões, né, para que não seja uma volta estrito senso de recuperação de conteúdos, mas que seja mesmo de recomposição da própria trajetória desses indivíduos, né? Do ponto em que pararam, que eles possam reconstruir também, construir novas pontes para o futuro desejado, apesar das dificuldades vividas no passado recente. Podemos seguir. Esse é um gráfico que eu acho muito interessante também, dos estudos neurocientíficos, que vão mostrando como é que o cérebro desses jovens reage a diferentes estímulos. Isso foi um aparelho que foi colocado em alguns jovens durante uma semana, e eles, para medir a atividade cerebral deles. E eles tinham que anotar, então, o que eles estavam fazendo em cada período do dia para se entender que estímulos geravam mais atividade cerebral ou menos atividade cerebral. Se vocês forem olhar a parte ali marcada em amarelo, em que a atividade cerebral é bem, bem baixinha, né? Quase nada, são as aulas expositivas. As aulas expositivas nesses jovens geraram baixíssima atividade cerebral, não provocaram, não ativaram o cérebro desses estudantes. Por outro lado, se a gente vai olhar grupos de estudo, atividades de laboratório, até os exercícios de casa, em que eles têm que assumir a liderança do processo, são eles os protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, com realmente muito mais interação e interatividade, aí sim a atividade cerebral ela se intensifica. Então, não é que a gente está falando que a aula expositiva não funciona mais porque saiu de moda. É porque hoje a gente tem estudos que mostram que, pelo menos para essa geração já nascida no século XXI, o que funciona em termos de aprendizagem é, de fato, são essas metodologias, essas oportunidades, essas abordagens pedagógicas muito mais ativas e interativas. Podemos seguir. E aí, o Armstrong, que é um neurocientista que estuda essa faixa etária, ele vai dizer que o aprendizado se dá muito melhor para esses estudantes se há, então, se ele está atrelado ao autoconhecimento, né, de eu me conhecer e me reconhecer enquanto estou aprendendo. De escolhas, né, eu poder fazer escolhas, não ser aquela aprendizagem padronizada, em que todo mundo tem que ir para o mesmo lado, porque nós temos características, ritmos e aspirações distintas. Então, poder fazer escolhas ajuda na aprendizagem. Esse equilíbrio entre a tolerância, né, de entender que alguns têm ritmos mais lentos, alguns são mais ativos, mais hiperativos, outros exigem, né, um pouco mais de estímulo, com também a exigência no sentido de dizer, ok, você tem o seu ritmo, mas eu acredito que você pode atingir o máximo da sua potência. A gente não subestimar, né, a potência de cada um desses jovens. A questão da afetividade também é muito importante. A razão, no caso dessas juventudes, ela ganha força quando ela vem misturada, articulada com esse estímulo emocional, né? Com acolhimento, com olhar, com atenção, com se importar, com as relações de confiança que se estabelecem entre professor e aluno e até entre os pares, né? É muito interessante que há muitos indicativos de que esses jovens aprendem muito com seus próprios pares, com seus próprios colegas. Então, que atividades em grupo, em que quem sabe um pouco mais pode compartilhar esse aprendizado com quem sabe um pouco menos, isso é muito potente. Essa questão de trabalhar o corpo e as artes, né? Não ficar só no conhecimento duro, mas poder conectar esse conhecimento com atividades físicas, com a mobilidade do corpo e com todas essas... O que eles estão aprendendo, por que estão aprendendo e o que esse aprendizado vai gerar para a vida deles. Então, aquela famosa pergunta, professora, para que eu preciso aprender isso? É uma pergunta muito interessante. Não é uma pergunta provocativa no sentido de desmerecer o que o professor está promovendo ali, mas deve ser estimulada no sentido de ele compreender e ver sentido naquilo que está vivenciando na escola e naquilo que está aprendendo, né? E essa conexão do aprendizado com o mundo real. A abstração, nesse caso, pode ser muito difícil para eles de realizarem, então, a relevância, né, da experiência escolar. Então, essa conexão aí com o mundo real de, olha, vamos entender os fenômenos da vida, vamos entender o que está acontecendo no mundo à nossa volta e, a partir disso, aprender todos os conteúdos importantes, né, que a humanidade construiu, criou e que é direito de cada um e cada uma poder ter acesso a esses conhecimentos. Vamos seguir adiante, então, para a gente entender também o que, que esses próprios jovens estão falando em relação a como eles gostariam de aprender, né? E esse processo de escutar esses alunos é muito importante. E essa pesquisa que foi feita em 2019 vai falando que a grande maioria desses estudantes quer poder escolher pelo menos algumas disciplinas, né? Então, se 23, 24% estão dizendo que querem ter um currículo organizado pela escola, seja para aprender mais, seja para ser mais feliz, mas se a gente for somar, os outros todos estão dizendo que querem, de fato, poder... ou ter algumas disciplinas obrigatórias ou poder escolher atividades diferentes, né? Enfim, ter essa composição aí de também serem mais sujeitos da sua trajetória escolar. Podemos seguir com um pouco mais de informação sobre essa pesquisa, em que eles vão dizer que além do português, matemática, ciências, humanas ou da natureza, eles querem aprender mais sobre temas do cotidiano, sobre esporte de bem-estar, artes e cultura, política, cidadania, direitos humanos, né? Sobre sustentabilidade, habilidades de relacionamento. Então, só 30% dizem que o que vai ajudá-los a aprender e ser mais feliz é o conhecimento estrito dos componentes curriculares. Todos os outros jovens querem aprender mais dessa escola, querem viver mais para além desses conhecimentos. Isso não é um desmerecimento, né, do que essas disciplinas, né, esses componentes curriculares trazem, mas é dizer que eles querem que a escola seja uma janela muito maior para que eles possam compreender e se capacitar para navegar neste mundo da contemporaneidade. E aí, seguindo um último slide sobre o que os jovens dizem, né? Então, atividades teóricas só é apontado como a melhor forma de aprender por 20%, 21% dos estudantes. Os outros todos estão falando de fazer projetos práticos, de participar de aulas baseadas em tecnologia, interagir com comunidade, fazer trabalho em grupo. Então, eles estão pedindo por uma variedade de abordagens pedagógicas e, como vocês podem ver, a maioria delas com eles participando ativamente do processo. E aí, então, seguindo, a gente vai pensar no que eles falam sobre o que eles esperam deste professor que vai fazer diferença na vida deles ou que vai garantir maior aprendizagem e mais felicidade na escola também. 40% deles reconhece que é saber explicar bem os conteúdos. O professor precisa saber explicar bem. Mas, além disso, eles dizem que tem que propor diferentes atividades pedagógicas, que tem que saber estimular o aluno a se questionar e buscar conhecimento, né? O tal do protagonismo estudantil, que tem que ser acolhedor e ter uma boa relação com os alunos. Essas todas são coisas igualmente importantes para esses estudantes, além de muitas outras que estão aqui. Passando adiante, a gente vai ver, então, o que tudo isso traz para a gente de referência nessa retomada pós-pandemia. Eu não falo do pós-final da pandemia, mas pós a ocorrência da pandemia, né? Quando as relações se esgarçam, quando a esperança, de alguma forma, fica comprometida, quando o próprio sentido da escola, de alguma forma, é questionado. Então, vamos entender como é que essas coisas podem, essas questões que eu abordei antes, podem nos ajudar nesse processo de retomada. Passando para o próximo slide. A primeira coisa que acho que é muito importante nessa retomada é a gente pensar esses cuidados com a saúde física que a gente ainda precisa ter, né, de guardar o distanciamento, de usar máscara, de usar o álcool em gel, de ter esses cuidados como uma oportunidade riquíssima para a gente falar de autoconhecimento e fazer com que esses jovens possam cuidar melhor de si, da sua saúde e da saúde dos companheiros. Então, ao cuidar da gente para prevenir a contaminação por COVID-19, pelo coronavírus, a gente pode tratar de diferentes assuntos ligados a bem-estar, a gente cuidar da nossa saúde, evitando diferentes situações de risco, que assim como o coronavírus, também ameaçam a nossa integridade física, né? É uma oportunidade da gente trazer os jovens para não serem só cumpridores de normas estabelecidas pela escola, mas serem agentes promotores dessa norma, né? Deles serem embaixadores desses cuidados essenciais com a saúde, deles desenvolverem campanhas na escola para promover esses cuidados com a saúde, eles que já manipulam tantas as redes sociais, as mídias, eles poderem criar campanhas para mobilizar seus colegas para esse cuidado, não só do coronavírus, como eu falei, mas de todos os aspectos ligados a essa integridade física, é uma oportunidade incrível nessa retomada. Com relação aos cuidados com a saúde socioemocional, né, com a saúde mental, não dá para a gente retomar as aulas fazendo de conta que nada aconteceu, ou só recompondo a aprendizagem do ponto de vista cognitivo, acadêmico. Muitas coisas aconteceram na vida desses estudantes ao longo desses últimos 2 anos e a gente precisa, de alguma forma, observar, conversar sobre isso, endereçar essas questões. Claro que a gente não está falando de fazer um trabalho de psicólogo ou um trabalho de terapia, mas essas questões precisam ser conversadas, né? O que aconteceu com a gente ao longo desse período? O que se transformou? Que medos eu carrego? Que esperanças eu tenho? Como superar tudo isso? Numa discussão rica, em rodas de conversa, com os colegas, com os professores, trazer alguns textos, alguns vídeos que possam abrir aí essas discussões, criar ambiente seguro para que essa conversa aconteça, porque às vezes esses estudantes estão vivendo algumas coisas achando que são questões exclusivas dele, e tem vários colegas passando pela mesma situação, às vezes até os próprios professores estão passando por isso. São pessoas que perderam entes queridos, são pessoas que se viram ameaçadas, né, que viram a finitude muito de perto, numa idade muito, muito nova. Então, como que a gente, de fato, cria ambiente na escola para que essas conversas aconteçam, as conversas francas e honestas aconteçam, né? Depois, a própria questão da recomposição da aprendizagem, ela é uma oportunidade para a gente experimentar novas abordagens pedagógicas, para a gente entender como é que a gente pode, de fato, proporcionar outras experiências dentro da escola para os estudantes. Vai ser difícil eles retomarem tudo isso, voltando a tudo que eles não gostavam antes. Né? É importante que a gente possa oferecer aí essa possibilidade através da própria escuta deles de o que, que funciona melhor para vocês, como que essa recomposição pode acontecer de uma melhor maneira para vocês, fazer esse combinado com eles, fazer essa conversa, esse diálogo com eles também é fundamental, porque por mais que a gente tenha muito boa intenção, talvez aquilo que a gente esteja pensando que funcionaria para nós, não necessariamente funcione para eles. Então, buscar esse canal de co-construção, né, dos caminhos pedagógicos junto com esses estudantes, inclusive através de um diagnóstico fino de que para saber em que pé cada estudante está, para que a gente possa oferecer estímulos diferenciados para alunos que têm necessidades também específicas, aconteça. Né? A gente vai se deparar nessa volta com um nível de heterogeneidade em cada sala de aula que talvez a gente nunca tenha vivido. E olha que as classes sempre foram heterogêneas, principalmente nas escolas públicas brasileiras. Mas agora, depois desses 2 anos, a gente ter gente que conseguiu acompanhar todas as aulas, outros que não acompanharam aula, qualquer aula que seja no remoto, né? E gente que conseguiu aprender mais, gente que não teve a mesma facilidade, a gente precisa, de fato, ter esse olhar cuidadoso para tratar diferentes os desiguais, para realmente não pasteurizar as soluções e poder, de fato, oferecer trajetórias mais adequadas à necessidade de cada um. E, por fim, essa recomposição da comunidade escolar. Porque para que tudo isso aconteça, a gente vai precisar recosturar, digamos assim, o tecido social da escola. Né? Esse que se esgarçou aí por conta da gente ter ficado tanto tempo sem se relacionar ou se relacionando à distância ou remotamente. Como que a gente recompõe... reconstrói os combinados da escola, como que a gente repensa as nossas relações, como que a gente cuida desse ambiente para ser um ambiente solidário, acolhedor, inclusivo, que de fato estimula, engaja e gera protagonismo, não só entre os estudantes, mas também entre os profissionais da educação. Seguindo adiante, por isso mesmo, é muito importante que nesse acolhimento para o engajamento, então acolhimento que não só abraça esses estudantes e esses profissionais da educação nessa retomada, mas gera a motivação necessária para que o ano comece já com boas perspectivas, né, de retomada, É preciso muita atenção, né? Esse olhar, essa escuta, essa sensibilidade, esse diálogo. É preciso motivar. E aí, reacender as crenças, a esperança, né? Entender o desafio como algo que a gente pode superar. Estimular esse senso de realização, tanto do professor que consegue ensinar, quanto daquele aluno que consegue aprender, né? Estimular muito, né, o fortalecimento dessas relações, da construção desses vínculos, desse espírito de equipe, dessa solidariedade e colaboração entre todos, inclusive as famílias, as organizações e associações da própria comunidade que podem vir ajudar num momento como esse, inclusive através da intersetorialidade com outros órgãos do poder público que estão em volta da escola, esse cuidado, né? Esse suporte em função das necessidades, da gente ter essa sensibilidade para as vulnerabilidades, para o que cada um está passando e atravessando, e a gente enfrentar essas desigualdades como algo passível de ser superado. Para a gente fazer com que os próprios estudantes também acreditem na sua própria capacidade de superar os seus próprios desafios e vulnerabilidades. E esse reconhecimento, né? Que a gente possa dar feedback positivo para quem estiver avançando, para os professores que estiverem conseguindo ensinar, para os estudantes que estiverem conseguindo aprender, dar visibilidade para as boas práticas, celebrar, e realmente exaltar essa questão do protagonismo de todos. Esse é um desafio que precisa ser compartilhado por cada integrante da comunidade escolar. Não vai adiantar só a gente colocar isso nas costas de um gestor, de um professor, do próprio estudante. Isso tem que ser algo que é de fato compartilhado como um objetivo comum e superior a cada segmento. Ele é um objetivo que pertence a toda a comunidade escolar e as escolas em parceria com a Secretaria de Educação, que também tem que oferecer as condições, como tem buscado oferecer neste momento. Vamos lá. Já partindo para um encerramento aqui da minha fala, para a gente ter tempo de interação, vamos passar o slide adiante, para a gente entender também o que esse novo ensino médio nos oferece de oportunidade para que tudo isso possa ser potencializado. Sigamos adiante, então, no finalzinho aqui. Esse novo ensino médio, ele orienta, né, um foco no estudante. A gente conhecer e compreender cada estudante que está na nossa escola, para a gente saber quais que são as potências, as dificuldades e as aspirações, para que a gente possa oferecer caminhos em que eles possam fazer escolhas, não só escolha de itinerário formativo, nem de eletiva, mas escolhas no próprio dia a dia da escola. E aí, gente, que projetos, que temas vamos trabalhar, né? Eles poderem ser um pouco co-construtores desse processo cotidiano, com muito protagonismo, inclusive em relação às decisões tomadas no ambiente da escola. A gente não está falando que gestores e professores perderão a sua autoridade, muito menos o respeito que precisam ter, mas a gente está falando de partilhar essa possibilidade, né, de criar corresponsabilidade, né, de partilhar as tomadas de decisão para que todos se comprometam com as decisões tomadas e que essas decisões também possam contemplar ideias, necessidades de todos os segmentos da comunidade escolar, inclusive dos estudantes. Uma outra questão que o novo ensino médio oferece é a gente trabalhar por áreas do conhecimento. Então, os professores não precisam mais trabalhar sozinhos os seus próprios componentes curriculares, mas podem trabalhar em colaboração com seus colegas da área para planejar atividades mais interessantes, para trazer conhecimentos diversos e se somar com o seu colega, para oferecer trajetórias mais focadas em fenômenos do que em conteúdos para esses estudantes, para eles terem uma compreensão mais ampla do conhecimento e não tão fragmentada, e para que a gente possa trabalhar também os temas da contemporaneidade. Essa associação com o mundo real, com as competências que o mundo no século XXI demanda, né? Que esse novo ensino médio está trazendo essa provocação para a gente, nessa conexão com o que acontece na escola, com aquilo que está acontecendo no mundo lá fora e, principalmente, o que vai acontecer com esse mundo volátil, incerto, ambíguo, que a professora Raquel falava, né? Então, dessa conexão mesmo com a realidade que é tão fundamental para que esses estudantes vejam sentido na escola. Depois, essa questão do desenvolvimento integral, que o novo ensino médio traz, assim como a base nacional comum curricular do ensino médio, que tem a ver com a gente não trabalhar apenas as questões cognitivas, mas todas as dimensões desses estudantes, passando pelo intelectual, social, emocional, cultural, físico, para que eles possam se desenvolver plenamente em toda a sua potência. Né? Não só em alguns aspectos. Hoje a gente sabe que o mundo lá fora pede por essas competências mais híbridas, né? Que não adianta a gente saber todas as fórmulas matemáticas se a gente não sabe resolver problema da vida real. Ou que a gente saiba toda a gramática e ortografia se a gente não sabe se comunicar e buscar entendimento, diálogo com o outro. Ou que a gente saber da sociologia, da filosofia e não saber conviver em sociedade, exercer a nossa cidadania, né? Ter esse sentimento de corresponsabilização para com o coletivo. E por isso, esse trabalho com o projeto de vida que o novo ensino médio traz também é tão potente, porque ajuda esses jovens a irem buscando, né, sentido na sua existência. Não é só sentido na escola, mas é sentido para além da escola. A escola como um passo, um ambiente importante para construir as bases que eles precisam para se realizar plenamente como profissional, como cidadão, mas também como ser humano. E, por fim, o novo ensino médio traz essa possibilidade das eletivas, das trilhas de aprofundamento, da aprendizagem mão na massa, que vão oferecer uma abordagem pedagógica aí muito mais adequada, apropriada para a forma como esses estudantes de hoje aprendem e para o desenvolvimento dessas competências que os empoderarão para navegar no século XXI. Então, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Ficam aqui os meus contatos para quem quiser explorar, aprofundar um pouco mais, e eu estou à disposição, Raquel, para a gente receber perguntas, conversar um pouco mais. Muitíssimo obrigada, Ana. Você falou tantas coisas, né? Foram tantas informações, considerações, reflexões, que, claro, eu quero conversar sobre a desnaturalização do fracasso escolar, sobre as janelas de oportunidade, porque nesse momento de retomada da pandemia, aquilo que você aponta como a plasticidade que torna possível novas aprendizagens é um alento. É um alento, e os nossos estudantes precisam saber disso. Eu tenho conversado com estudantes, Ana, que falam o seguinte: secretária, fiquei 2 anos com esse celular aqui na minha frente, tinha aula, claro, mas tinha amigo, tinha música, tinha jogo, eu não aprendi nada, não adianta eu fazer Enem, não adianta eu voltar para a escola, eu não vou conseguir recuperar o que eu não aprendi. Então, esse é um sentimento que está acontecendo. A gente precisa viralizar essas informações que a Ana trouxe sobre a possibilidade, né, dessa recuperação, dessa plasticidade cerebral que a gente tem oportunidade de usar. Eu quero falar sobre muitas coisas e sobre o novo ensino médio também. Mas, antes de fazer perguntas ou de passar a palavra, eu não posso deixar de registrar a minha alegria, o meu orgulho com essa rede gaúcha, que está registrado, parece que 27 mil acessos, mas a gente está recebendo, Ana, fotos de, por exemplo, um computador registrado como um, a escola inteira assistindo. Então, na verdade, esses 26, 27 mil acessos são 50 mil. Ou seja, a gente, de fato, está tendo o privilégio de falar com a rede toda, e a gente está aqui nesse estúdio lindo que o Sebrae nos cedeu e que eu quero agradecer de coração. O Sebrae é um grande parceiro. A gente está aqui com a ajuda da Suzana e da Luciana, que tem feito a interpretação de Libras. A gente está aqui com a ajuda... Geografia. Rock. Viraram mestres de cerimônia, que são professores da rede. É um ambiente muito especial. Mas eu queria retomar um pouco do que você falou sobre o novo ensino médio, porque nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul aquele momento da implantação, né, Ana? Nós sabemos que isso começou a ser discutido lá atrás, 2015, a BNCC foi levada para o Brasil inteiro, 2017 foi aprovada a lei, 2018 o Conselho Nacional de Educação homologou o currículo, 19, 20 e 21 foram os anos que os estados tiveram para se preparar. Aqui no Rio Grande do Sul, Ana, só para seu conhecimento, em 2017, quando foi aprovada a lei, as horas já foram alteradas para 1.000 horas anuais, eram 800 horas, então desde 2017 as escolas gaúchas já trabalham com as 1.000 horas. E a gente espera chegar em 1.400. A ideia é você ir ampliando, porque esse é um dos pontos da reforma do ensino médio, não é? Ampliar a oportunidade de contato com conhecimento, com a aprendizagem, com as experiências. 264 escolas viveram um piloto nos últimos 2 anos do que seriam esses itinerários formativos. Mas, na verdade, é agora, em 2022, que com o currículo aprovado pelo Conselho, nós estamos implementando. E tem muitas dúvidas ainda, porque você falou da riqueza que é trabalhar a área de conhecimento. Mas, para nós, professores antigos, acostumados com aquela escola antiga, que trabalhava com disciplina, você não vê educação física escrito lá no segundo, no terceiro ano, fala, acabou com a educação física. Você não vê, às vezes, sociologia escrito, acabou com sociologia. Porque a área de conhecimento, você pega a área de linguagem, está lá, língua materna, língua estrangeira, artes, educação física... Você falou de corpo e artes em algum momento da sua fala. E isso é absolutamente essencial. A educação física é essencial, é importantíssima. Eu até considero que como português, matemática, inglês, educação física é parte daquilo que nos constitui como pessoas saudáveis e atuantes no mundo. Mas... algumas pessoas ainda estão inseguras, achando que não vai ter mais educação física. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pode ser? Como é que tem sido a sua, como é que tem sido a sua experiência em outras redes e com essas dúvidas que surgem sobre as áreas de conhecimento? Sabe, Raquel, que é muito interessante. Essa questão dos componentes curriculares, além de fazer com que a escola ela fique muito fragmentada mesmo, não é só o aprendizado, mas os próprios professores, eles ficam cada um no seu quadrado, né? Vivendo a sua experiência ali com seu componente e trocando menos do que poderiam com seus colegas. Mas, além disso, tem uma questão curiosa, é que existe uma hierarquização desses componentes curriculares, né? Aqueles que são considerados, digamos, mais estruturantes e por isso tem mais horas dentro da programação semanal, e aqueles que têm menos horas e às vezes são até mais prejudicados porque não são tão priorizados pela escola. Quando a gente fala de desenvolvimento integral, e a gente faz questão de dizer que o desenvolvimento intelectual, ele é tão relevante quanto o desenvolvimento físico, emocional, cultural, social, a gente vai tentando deshierarquizar a relevância de cada um dessas dimensões, né? Volto a dizer, hoje em dia, se a gente não cuida do nosso bem-estar de uma maneira geral, da nossa saúde física e mental, a gente não tem condição de dar conta dos desafios que a vida nos traz. Nesse momento, mais do que nunca, a gente está percebendo isso, o quanto essa contemporaneidade tem exigido um olhar mais profundo, por exemplo, para as questões físicas, sociais e emocionais. Não é à toa, volto a dizer, não é modismo, a gente está respondendo a demandas da sociedade. E aí, quando a gente vai falar de trabalhar por área do conhecimento, é também uma forma da gente tanto sair dos nossos escaninhos, quanto a gente olhar para tudo que a gente traz de conhecimento de uma maneira mais ampla e mais articulada, mais sofisticada até, quanto a gente também rompe um pouco com as hierarquias. Porque a gente está falando que é preciso ter movimento e arte no ensino de matemática, no ensino de filosofia, no ensino de ciências da natureza, não só na área de linguagem, né? A gente vai começando a ver que, para além das áreas do conhecimento, tem um atravessamento dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes que são naturais de acontecer e que só não acontecem naturalmente porque a gente se coloca esses limites das caixinhas. Então, o que a gente está falando é de pensar na educação de uma maneira mais holística, de pensar nessa educação integral que, se tiver mais tempo, maravilhoso, mas porque a gente pode ficar... o conteúdo que fica só no decoreba, ele não é incorporado como um patrimônio desse ser humano. E a gente está falando de juntar e articular todos esses conhecimentos, atitudes, para além dos escaninhos, para que, de fato, eles tenham volume e densidade para fazer diferença na formação, na constituição desses seres humanos. Então, eu diria que é muito mais, gera mais nobreza, inclusive para esses componentes curriculares que parecem estar invisibilizados nessa nova proposta do que o contrário. Mas revisão e a reelaboração desse plano de ação pedagógica complementar, comunicar toda a comunidade sobre as informações nele contidas, destacar os protocolos sanitários vigentes e informar a comunidade escolar, aos professores, às famílias, aos estudantes, como será estruturado esse ano letivo em cada uma dessas escolas. O modelo do documento, desse plano de ação pedagógica complementar, ele vai ser disponibilizado com as suas atualizações no site da SEDUC e vocês vão poder ter acesso, baixá-lo e fazer, portanto, a revisão de cada um dos planos das suas escolas. Então, a gente precisa estar... finalizando apenas sobre esse plano de ação pedagógica, esses protocolos, né, que eu mencionei agora, eles vão ser abordados na nossa jornada pedagógica e essas orientações, portanto, precisam estar descritas nesse plano de ação complementar e nós vamos falar mais sobre elas também hoje à tarde, de modo que todos saibam onde baixar o plano de ação pedagógica complementar, onde acessar as orientações da Secretaria de Saúde e da SES, certo? Falando também nesse plano de ação pedagógica complementar, antes de entrar especificamente na fala sobre o nosso calendário do primeiro bimestre, eu gostaria de mencionar que nesse plano de ação pedagógica complementar é fundamental que nós contemplemos a importância da mobilização de cada escola, de cada instância da escola para os movimentos e procedimentos de busca ativa escolar. No decorrer desses 2 anos, muitos estudantes ficaram pelo caminho. Então, a gente precisa estar unido e fazer todas as ações possíveis e necessárias para que eles voltem para a escola. Isso é permeado, então, nessa estruturação do plano de ação pedagógica complementar, do que vamos fazer em cada instituição, nesse momento de acolhimento dos estudantes, na chamada para a matrícula, para que todos efetivamente retornem para a escola. Independente, né, das dificuldades que teve nesse processo, independente das perdas que nós tivemos e que os estudantes também tiveram, é importante, é fundamental que todos retornem para a escola. Né? Essa é uma estratégia para que a gente possa assegurar o direito social à educação a todas as crianças, a todos os adolescentes, a todos os jovens, né, em idade da escolarização obrigatória da educação básica, que a gente precisa garantir a matrícula a qualquer tempo e precisamos traçar ações para a recuperação e aprendizagem desses estudantes, mas antes a gente precisa que eles estejam de volta na escola. Agora, falando especificamente sobre o fluxo que nós organizamos a partir de muito estudo e de muita dedicação para o que nós vamos traçar como diretriz no primeiro bimestre letivo de 2022. Então, essa aqui é a organização geral do calendário do primeiro bimestre. Nós orientamos, então, que as escolas organizem de modo geral para que consigam contemplar todas essas instâncias no recomeço de maneira sistêmica e com uma intencionalidade pedagógica. Esse calendário do primeiro bimestre, portanto, ele tem uma intencionalidade. Vocês vão verificar que existe uma coerência sistêmica entre cada uma daquelas ações que estão mencionadas nesse calendário. Nós estamos hoje fazendo a jornada pedagógica, formação, né, dos professores nesse primeiro momento de retorno, na semana de 14 a 18 de fevereiro, mas na semana que vem, dia 21 de fevereiro, nós estaremos recebendo os nossos estudantes de volta na escola. E aí, muitas perguntas a gente recebe. O que fazer nessa retomada? Como é que nós vamos organizar a nossa escola? Como é que nós vamos ter e manter uma identidade de rede? É isso que está refletido nesse nosso calendário. Antes de discriminar cada um dos eixos, eu vou falar sobre ele de maneira geral, sobre essa nossa organização. Nós orientamos, então, que O acolhimento dos estudantes, do qual eu recentemente falei e mencionei a importância da equipe pedagógica da escola estar coesa, imbuída dessa preparação, esse acolhimento deve acontecer prioritariamente nos dias 21 e 22. É importante mencionar que esse acolhimento ele precisa estar bem organizado, estruturado, e que ele não é apenas um acolhimento de um abraço e um beijo e volta e acha a tua sala de aula. É um acolhimento que requer muito mais mobilizações, afeto, carinho, e que ele está orientado aqui nos dias 21 e 22, mas que ele deve seguir acontecendo, para que as crianças se sintam de fato acolhidas e conectadas com a escola nesse retorno. Depois desses primeiros 2 dias, nós orientamos, então, a partir do dia 23 de fevereiro até o dia 11 de março, orientamos que haja avaliações diagnósticas de entrada. A avaliação diagnóstica de entrada que nós vamos ter em parceria com o CAED, ela se destina aos componentes de língua portuguesa e de matemática. Essas, então, vão ser censitárias para todos os estudantes de segundo a terceiro ano do ensino médio, segundo do fundamental a terceiro ano do ensino médio. Mas essa avaliação diagnóstica, ela tem que se estender para todos os componentes curriculares. Então, todos os professores precisam fazer avaliações diagnósticas nesse recomeço, nessa retomada presencial das aulas em 2022, porque é necessário saber quem voltou, onde estamos, onde queremos chegar, para que a gente consiga traçar diretrizes de como vamos atingir o desenvolvimento das habilidades dos nossos estudantes. Para isso, a gente precisa saber quais são as habilidades prioritárias que eles precisam que sejam retomadas, aceleradas ou aprofundadas. Com relação ainda a esse segmento, depois dessa avaliação de todos os componentes, dessa avaliação diagnóstica que vai nos dizer onde cada um dos nossos estudantes está, nós orientamos, então, de 14 de março até o dia 1º de abril, a retomada dessas aprendizagens que foram evidenciadas, né, como mais frágeis na avaliação diagnóstica de fevereiro e março. Logo depois dessa retomada, nós orientamos uma nova avaliação de aprendizagens para ver se nós conseguimos chegar onde queríamos a partir da primeira avaliação diagnóstica. E daí, então, a partir do dia 11 de março, desculpem, do dia 11 de abril até o dia 5 de maio, orientamos ou a recuperação e reforço dessas habilidades, que nós tenhamos constatado que ainda não foram suficientemente desenvolvidas e que não estão consolidadas, ou a organização para o ano corrente. Quando eu falo o ano corrente, eu vou falar das matrizes de referência e vocês vão entender como é que estão essas organizações a partir da flexibilização curricular. Mas antes, a gente vai falar mais especificamente sobre o momento do acolhimento. Esse acolhimento, como falei, ele é de responsabilidade da equipe diretiva e nós trouxemos aqui algumas sugestões para serem desenvolvidas em cada uma das escolas, né? É preciso propor dinâmicas de acolhimento, levando em consideração quais são os aspectos específicos de cada comunidade escolar. A gente sabe que não podemos dar uma receita de bolo para todas as escolas. Cada equipe sabe melhor do que ninguém qual é o entorno da sua escola, qual é a comunidade escolar que ela atende. E esse momento de acolhimento, ele precisa levar isso em consideração. Quais são os aspectos específicos da minha comunidade escolar? Eu tive muitos estudantes que passaram por luto. Eu tenho muitos professores que passaram por perdas e lutos. Como é que está sendo o retorno da busca ativa na minha comunidade? Qual é o contexto social? Como é que está o contexto social dos pais desses estudantes? Nós temos alunos que ficaram sem acesso às aulas e à internet. Nós temos alunos que ficaram sem acesso à escola no ano anterior. mesmo quando tivemos oportunidade de escalonamento? Quem são os nossos alunos novos? Tudo isso tem que ser pensado nesse momento das dinâmicas de acolhimento. Então, esse momento também é importante para a conscientização sobre os protocolos sanitários e sobre a organização do ano letivo, porque é um contexto novo. É um contexto novo para nós, que estamos retornando depois de 2 anos de aulas híbridas, em parte presenciais, em parte virtuais, com momentos de muita incerteza. Então, nós precisamos organizar, e esse momento de acolhimento é importante, portanto, para todos. Então, como nós já conversamos na jornada da semana passada, cujo público principal eram as equipes diretivas e pedagógicas, cada ator desse ecossistema das escolas tem uma função. Então, nós orientamos aqui que os orientadores educacionais aproveitem esse momento para o desenvolvimento das competências socioemocionais. É uma oportunidade para que a gente possa olhar com mais apreço e com mais intencionalidade para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, nesse acolhimento, o orientador educacional pode estar atento a isso. E também precisamos enxergar, né, os professores nesse momento, que também precisam estar cientes de como é que esse momento vai acontecer. Os supervisores, portanto, precisam auxiliar que os professores estejam envolvidos no acolhimento dos seus estudantes. Quando a gente fala em competências socioemocionais, a gente está falando numa questão holística. Nós precisamos, enquanto educadores, enxergar as pessoas na sua totalidade, na sua integralidade. E as competências socioemocionais, elas servem para isso. Elas servem para colocar em prática as melhores atitudes, as melhores habilidades, elas servem para nos ensinar, para que nós aprendamos a lidar com as nossas emoções, para que a gente consiga alcançar objetivos, a manter relações sociais positivas, a tomar decisões de maneira responsável. Essas são algumas das competências socioemocionais do que elas, bem desenvolvidas, nos possibilitam. E isso já pode ser iniciado nesse acolhimento dos estudantes nos dias 21 e 22 de fevereiro. Depois, nós vamos conversar sobre avaliações diagnósticas. Essas avaliações diagnósticas, elas nos auxiliam na gestão da aprendizagem. Tive dificuldade aqui com a minha folhinha. Vamos assim mesmo. Quando a gente fala em gestão da aprendizagem, em avaliação diagnóstica, a gente precisa lembrar que promover uma educação pública de qualidade é o principal objetivo de todos nós que estamos aqui, trabalhando com educação pública. Para isso, é necessário que cada um de nós, nas suas instâncias, tem a possibilidade de planejar e de acompanhar as ações que tenham como foco principal os problemas relacionados às aprendizagens. É por isso que nós estamos aqui fazendo as diretrizes para a nossa rede, com todo um encadeamento sistêmico que requer que as avaliações diagnósticas tenham um olhar especial por parte de cada um dos professores e das equipes das escolas. A avaliação educacional é fundamental e importante para que a gente consiga, né, ter foco nesses principais problemas relacionados à aprendizagem. Uma avaliação diagnóstica nos permite identificar aonde a gente deve concentrar os nossos esforços e, principalmente, verificar quais são as práticas que geram os resultados esperados. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar e o que efetivamente facilita ou possibilita para que cheguemos nesse lugar. A gente tem o programa Aprende Mais na nossa rede, que ele tem esse intuito e essa finalidade, como a secretária Raquel já mencionou no início da manhã. Para que nós façamos, portanto, as avaliações diagnósticas, que, ratifico aqui, são importantes para todos os componentes curriculares, todos os professores devem fazer uma avaliação diagnóstica, principalmente nesse momento de retomada. Essas avaliações diagnósticas, elas eram chamadas de sondagem, de verificação, em outros momentos. Agora a gente está chamando de avaliação diagnóstica. Então, ela precisa ser feita por todos. Mas, muitos professores podem me dizer, Letícia, como é que nós vamos fazer essa avaliação diagnóstica? De onde que nós vamos partir? Os nossos estudantes estão aí com níveis de conhecimento muito heterogêneos. Nós vamos retomar, então, como é que a gente vai organizar essas avaliações diagnósticas para o ano de 2022. Mas para falar em 2022, a gente precisa, invariavelmente, retomar 2021 e 2020. No início da pandemia, nós organizamos, lá em maio, né, quando a gente teve férias gerais, e aí precisamos retomar as aulas em junho, já num outro paradigma, né, com uso de tecnologias, precisando de letramento digital, enfim, tivemos que tomar várias providências para que nós conseguíssemos, naquele contexto de insegurança, de pandemia, de muitas incertezas, dar continuidade para o ano letivo. Lá naquela época, nós precisamos fazer uma flexibilização curricular. O que que é essa flexibilização curricular? A flexibilização curricular nada mais é do que essas matrizes de referência que trazem habilidades fundamentais, habilidades essenciais que tinham que ser desenvolvidas a cada ano para cada estudante da nossa rede. Então, desde 2020, nós já estamos trabalhando com as matrizes flexibilizadas ou as matrizes de referência. As matrizes de referência 2022, então, elas seguem essa mesma lógica. As matrizes de referência estão, nessas matrizes de referência, estão indicadas as habilidades essenciais que têm que ser desenvolvidas para cada um dos nossos estudantes. No entanto, nessa matriz de 2022, nós estruturamos que as habilidades essenciais do ano anterior estão evidenciadas no primeiro bimestre das matrizes de 2022, de modo que o professor consiga, a partir dessa matriz de 2022, realizar o diagnóstico do que os seus alunos trouxeram consolidado, o que eles precisavam ter desenvolvido ao longo do ano anterior, para que se consiga objetivamente, no primeiro bimestre, recompor, recuperar ou acelerar essas aprendizagens e fazer uma organização, então, para o restante do ano letivo. Todos os professores, de todos os componentes, como eu já falei, devem realizar esse diagnóstico. Os professores de língua portuguesa e matemática, eles têm uma ferramenta a mais, que são as verificações do CAED, certo? Mas todos os professores precisam, sim, fazer essa verificação, inclusive os professores de língua portuguesa e matemática. É importantíssimo que cada professor conheça a sua matriz e realize a sua avaliação diagnóstica. Os professores de língua portuguesa e matemática também precisam fazer essa ação e conhecer a matriz. A avaliação diagnóstica do CAED, ela é uma ferramenta para toda a rede e ela vai nos ajudar a nortear as formações roteirizadas do Aprende Mais, mas isso não exime os professores de fazerem essa ação com cada uma das suas turmas e com cada um dos seus estudantes. Aqui, nós precisamos aproveitar essa oportunidade como forma de conhecer cada uma das nossas turmas e de intensificar o acolhimento dos estudantes, mas principalmente de restabelecer as rotinas presenciais que acontecem agora na nossa escola, em cada uma das turmas das quais os professores são regentes, né? Esse diagnóstico, ele é super importante porque ele vai subsidiar várias organizações que o professor pode fazer. Uma das organizações, por exemplo, que pode ser produtiva para essa retomada de aprendizagem é organizar agrupamentos dentro de uma mesma sala de aula a partir do nível de conhecimento que o estudante evidenciou a partir desse diagnóstico inicial. Então, é importante aqui também a gente evidenciar a função primordial, fundamental e importantíssima da equipe pedagógica da escola. Então, qual é o papel do supervisor escolar dentro desse contexto de avaliações diagnósticas? É necessário que o supervisor escolar acompanhe quais são os instrumentos que os professores estão utilizando, como é que estão sendo esses diagnósticos. É necessário que o supervisor conheça a plataforma Foco Escola, que é a plataforma que traz todas as evidências das avaliações diagnósticas e que vai trazer das avaliações formativas de cada escola e de cada coordenadoria, de cada cidade. Então, isso vai sendo escalonado também. É preciso que a equipe pedagógica e gestora da escola conheça essa ferramenta e a utilize também como forma de recurso, né, para traçar estratégias e diretrizes dentro do contexto da sua própria escola. Já os orientadores, a partir dessa organização, né, dessa avaliação diagnóstica, precisam estar atentos principalmente às transições de segmento dos estudantes. Né? Por exemplo, um estudante que saiu do nono ano e agora foi para o primeiro ano, o orientador precisa estar atento a isso. Como é que ele pode auxiliar esse estudante? O que está aparecendo como evidência nessa avaliação diagnóstica? Como é que eu consigo auxiliar meu aluno retomando com ele rotinas de estudo, formas de organização? Esses são temas muito importantes que o orientador educacional pode evidenciar nesse momento da avaliação diagnóstica, então, que nós indicamos que aconteça de 23 de fevereiro até o dia 11 de março. Esse acompanhamento é fundamental, tanto por parte dos supervisores, quanto por parte dos orientadores educacionais. Agora nós vamos conversar sobre as matrizes de referência. O que, que são essas matrizes de referência? Né? Nós organizamos as matrizes de referência do ensino fundamental e do ensino médio como documentos que apontam as habilidades essenciais a serem desenvolvidas em cada ano e em cada etapa da educação básica ao longo desse ano letivo. Quando nós mostramos as matrizes, o que é fundamental evidenciar aqui? Que essas matrizes, como diz o próprio nome, elas são matrizes de referência, mas outras habilidades podem ser incluídas pelos professores, a seu critério, e a forma como abordar o desenvolvimento dessas habilidades segue sendo do professor. O professor, portanto, tem autonomia para acrescentar habilidades nessa matriz de referência, caso ele conheça a turma, caso ele conheça os estudantes, caso ele saiba que muitas outras habilidades foram trabalhadas com esses estudantes no ano anterior. Então, ele tem autonomia tanto para o desenvolvimento dessas habilidades, quanto para incluí-las nas matrizes de referência para que ele desenvolva ao longo do ano letivo. E também para que ele verifique, né, na avaliação diagnóstica se essas habilidades, que ele tem certeza que já foram trabalhadas, se elas foram consolidadas por parte dos estudantes. Então, ratifico aqui a autonomia do professor, apesar, né, de termos uma matriz, como o nome diz, de referência. Mas qual é a origem dessa matriz de referência? Né? Eu já mencionei um pouco antes que o contexto da pandemia nos impôs diversas necessidades, né? E entre elas, o ensino híbrido e a retomada dessas aprendizagens. Então, a gente precisa saber que foi esse contexto que nos trouxe a urgência de uma nova organização com matrizes de referência e com a flexibilização curricular. Então, a estratégia dessa matriz é priorizar habilidades essenciais para que a gente consiga garantir aos nossos estudantes o direito à aprendizagem de forma equitativa e o desenvolvimento integral de cada um desses estudantes. Tá? A flexibilização curricular, portanto, traz as habilidades, aprendizagens essenciais, as habilidades estruturantes para cada ano, para cada componente curricular e para cada etapa da educação básica, e traz o foco que é a recomposição das aprendizagens. O objetivo dessas matrizes, então, é oferecer ensino de qualidade, é favorecer o desenvolvimento de todas as potencialidades dos nossos estudantes, sem desconsiderar principalmente. Todas as dificuldades que nós tivemos, que os estudantes tiveram ao longo de 2020, ao longo de 2021, mas com o objetivo principal de consolidar o trabalho que já foi sendo desenvolvido ao longo desses tempos, né? Então, nós buscamos estratégias nessas matrizes de referência para uma transição entre o contínuo curricular, que compreende as habilidades do ano anterior, e a progressão dessas habilidades, dessas aprendizagens que nós queremos assegurar a cada um dos estudantes, para que a gente consiga garantir, então, a continuidade, né, da trajetória escolar dos nossos alunos e alunas, com qualidade, com respeito, né, ao direito de aprendizagem que cada um desses estudantes tem. Eu vou mostrar aqui para todos como é que nós estruturamos, então, a arquitetura dessas matrizes de referência para serem utilizadas por todos os professores da nossa rede. Nós organizamos essa arquitetura de forma diferente para o ensino fundamental e para o ensino médio. Vocês podem verificar que nas matrizes de referência de 2022, lá em cima onde está pintadinho já indica se é ensino fundamental e ensino médio e se ela é referente a anos iniciais ou a anos finais. Na coluna bem da esquerda, nós temos ali os bimestres. O primeiro bimestre, ele traz as habilidades do ano anterior. Essas habilidades, elas são as habilidades que são apontadas para serem utilizadas nesse diagnóstico. Nós vamos pegar as habilidades do ano anterior, que estão colocadas como habilidades fundamentais, habilidades essenciais a serem desenvolvidas por cada estudante, e vamos fazer a avaliação diagnóstica. Desse modo, a gente vai conseguir ver se o estudante desenvolveu o que estava previsto. Se ele não desenvolveu, nós vamos conseguir traçar estratégias para que ele as desenvolva. E depois nós vamos verificar, ao longo desse primeiro bimestre letivo, se ele consolidou essas habilidades, essas aprendizagens, para que a gente possa, então, retomar o fluxo para as habilidades que estão previstas para o ano corrente. Ao lado, nós temos a sugestão dos objetos do conhecimento para cada etapa, para cada série, para cada componente curricular. E também, na última coluna, os temas transversais. Eu reforço aqui a autonomia dos professores de incluir outras habilidades que julgam necessários, que julguem necessárias, certo? É importante nesse momento, né, do professor que achar que precisa incluir outras habilidades, que ele tenha uma interlocução com os colegas que trabalharam com os estudantes no ano anterior, que eles conheçam a percepção do supervisor escolar, do orientador escolar, acerca desses estudantes e do que eles já desenvolveram, para que essas habilidades que estão ali, principalmente nesse primeiro bimestre, como habilidades do ano anterior, sejam devidamente, né, averiguadas pela avaliação diagnóstica e consolidadas ao longo desse primeiro bimestre, caso os professores entendam que isso é necessário. Com relação ao tema transversal, em todas as etapas, nós estamos indicando, na coluna da direita, as habilidades que são referentes aos temas transversais. E nós vamos conversar um pouquinho sobre eles também logo mais. Para falarmos da arquitetura para o ensino médio de 2022, vocês vão perceber, lá em cima, ensino médio, formação geral básica. A formação geral básica é a parte que compreende todos os componentes curriculares fora dos itinerários formativos. E são esses componentes que nós precisamos, então, verificar, a partir da avaliação diagnóstica, a consolidação das habilidades e fazer a organização, né, do ano letivo como um todo, a partir dessas habilidades que são trazidas ali na nossa matriz de referência para o ensino médio. Mas o ensino médio, ele está dividido por área do conhecimento. Então, a matriz do ensino médio, ela traz, por exemplo, a área de linguagens, a área da matemática, a área de ciências e suas tecnologias, por área do conhecimento. Os objetos do conhecimento do ensino médio, eles fazem parte do planejamento do professor. Então, é função de cada escola definir quais são os objetos do conhecimento que vão ser desenvolvidos em cada ano pelos professores de cada área do conhecimento. As habilidades que aparecem na matriz, elas são comuns, portanto, a cada área do conhecimento, e elas estão relacionadas às competências específicas de cada uma dessas áreas. Então, cada componente seleciona quais são os objetos do conhecimento da sua ciência de referência que são os mais apropriados para as aulas nesse ano de 2022. Então, aqui é fundamental e importante o suporte, o acompanhamento do supervisor escolar no planejamento desses professores, no alinhamento dos professores de cada um dos componentes de cada área, para que essa matriz, né, reflita realmente a necessidade de cada escola e a organização curricular desse ano letivo para cada um dos professores e dos anos do ensino médio. As matrizes do ensino médio trazem também os temas transversais. Esses temas transversais, eles estão indicados na matriz e eles são ferramentas para o trabalho interdisciplinar. Os temas transversais que nós estamos evidenciando nas nossas matrizes de referência de 2022, eles perpassam a educação ambiental, a educação em direitos humanos e o ERER, que é a educação para as relações étnico-raciais. São temas fundamentais, importantes, e vocês vão observar que eles permeiam os eixos de todas as nossas matrizes de referência para 2022. Agora a gente vai conversar sobre a retomada de aprendizagens. Conforme eu falei no nosso slide inicial, que refletia a estrutura do primeiro bimestre letivo de 2022, nós indicamos que do dia 14 de março até o dia 1º de abril, que aconteça a retomada de aprendizagens, né? A partir do diagnóstico, os professores podem planejar experiências de aprendizagem que possam retomar as habilidades essenciais que eles percebam que não tenham sido consolidadas. Então, nós temos a matriz de referência, no primeiro bimestre, as habilidades essenciais do ano anterior que deveriam ter sido consolidadas e a nossa primeira avaliação diagnóstica. Quando vimos o resultado dessa avaliação diagnóstica, nós podemos fazer a retomada de aprendizagens. Então, cada professor, a partir dessas evidências da avaliação diagnóstica que foi feita pelos seus estudantes, pode organizar, planejar experiências de aprendizagem que tenham a possibilidade de retomar essas habilidades essenciais que ele comprove que não tenham sido consolidadas por esses estudantes. Então, aqui é possível que o professor elabore as melhores estratégias de desenvolvimento de habilidades para cada turma, para cada estudante. Então, eu repito aqui que existem várias opções de abordagem e que a organização da turma por grupos, né, produtivos é uma opção, que a divisão da turma por grupos colaborativos a partir do nível de conhecimento é uma opção importante também, e que a personalização da aprendizagem, principalmente através da tecnologia e de metodologias ativas, é fundamental, importante, tem evidências no impacto disso no reforço, né, e na retomada das aprendizagens dos estudantes. Aqui é importante também lembrar a importância, né, dos atores desse ecossistema escolar, da equipe pedagógica da escola, auxiliando os professores na retomada. Então, cabe aos supervisores garantir que o planejamento dos professores tenha efetivamente como foco o desenvolvimento dessas habilidades que foram evidenciadas na avaliação diagnóstica, que ainda não foram consolidadas, E cabe, novamente, aos orientadores a verificação e o auxílio na rotina de estudos dos estudantes e na organização desse estudante nesse momento de retomada. Como é que ele pode auxiliar o estudante a se organizar, a ter uma rotina para estudar, a se organizar dentro de cada componente ou cada área do conhecimento para que ele consiga efetivamente se reorganizar dentro do ambiente escolar e ter novamente uma rotina de estudos a partir desse retorno presencial para a escola. E aqui a gente entra numa pauta bem importante, que é o planejamento com foco no desenvolvimento de habilidades. Quando a gente fala no planejamento com foco no desenvolvimento de habilidades, a gente sempre fica um pouco aflito, né, e preocupado sobre como desenvolver essas habilidades. Então, essas habilidades que têm que ser priorizadas nesse contexto, elas preveem uma progressão de aprendizagens. Eu trouxe aqui um exemplo das habilidades que estão na BNCC, no primeiro ano de ciências, né? A unidade temática é vida e evolução, o objeto do conhecimento, corpo humano e respeito à diversidade, e nós temos ali a primeira habilidade que diz localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, parte do corpo humano e explicar as suas funções. É sempre complexo para o professor que ainda não está acostumado a trabalhar com desenvolvimento de habilidades, olhar essa habilidade que tem verbos localizar, nomear e representar e enxergar esse desenvolvimento. Então, o que é importante que a gente verifique aqui? Que cada aula deve ter um objetivo de aprendizagem. Por exemplo, uma aula vai ser utilizada para que o aluno localize. Na outra aula, o objetivo de aprendizagem vai ser o aluno nomear e assim por diante. Então, essa habilidade, ela vai ter objetivos de aprendizagem diferente em cada aula, de forma que a progressão desses objetivos vá aprofundando a complexidade da compreensão do estudante sobre esse objeto do conhecimento, que no caso aqui é o corpo humano, e vá indo, então, desenvolvendo o estudante em direção à aprendizagem, né? A habilidade como um todo. Então, essas atividades propostas pelo professor, elas devem mobilizar os estudantes em direção ao objetivo da aprendizagem e elas devem, por óbvio, auxiliar o professor para que ele consiga observar se essa aprendizagem, a partir de cada um desses objetivos, está ocorrendo. Eu trouxe aqui, de forma mais lúdica, uma forma que a gente consiga visualizar como é que acontece efetivamente, né, essa espiral que vai desenvolvendo a partir de cada um dos objetivos de aprendizagem daquela habilidade que vai desenvolvendo e consolidando a aprendizagem dos estudantes de forma efetiva. Então, nós temos localizar, né? Primeiro o estudante localiza. No seguinte momento, ele vai localizar e nomear a parte do corpo. Logo em seguida, seguindo essa lógica da espiral crescente do desenvolvimento, né, do atingimento dos objetivos de aprendizagem e do crescimento do estudante com foco ao desenvolvimento integral daquela habilidade, o estudante vai localizar, nomear e representar graficamente. Depois ele vai localizar, nomear, representar graficamente e explicitar suas funções. E aqui a gente consegue o atingimento a partir do foco em cada um dos objetivos de aprendizagem daquela habilidade, concluir essa habilidade que está encadeada com a habilidade seguinte. Quando ele conseguir localizar, nomear, representar graficamente e explicar suas funções, ele vai conseguir discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene são importantes. Então, essa é a lógica da espiral crescente do desenvolvimento de habilidades. Então, aprofundando a complexidade de compreensões, conhecimento e indo em direção à habilidade. As principais características de práticas, né, focadas no desenvolvimento da habilidade, das habilidades, elas partem da habilidade para o objetivo de aprendizagem, como eu mencionei no slide anterior, que está explicitado na espiral crescente de desenvolvimento do estudante. Então, esse objetivo ele tem que ter foco na aprendizagem e o principal aqui, ele considera o aprendiz como protagonista na construção do seu conhecimento. Então, o professor precisa propor atividades com intencionalidade pedagógica, então ele tem que propor essas atividades com foco no objetivo da aprendizagem e o papel do professor nesse contexto é não apenas explanar sobre o conteúdo, e sim apoiar o estudante, apoiar o aprendiz na construção da sua própria aprendizagem. Finalizando aqui, como nós colocamos na avaliação das aprendizagens, essa lógica, coerência sistêmica que está estabelecida nesse primeiro bimestre, ela traz, nesse final, uma avaliação novamente, né, após a retomada das aprendizagens, uma avaliação para que o professor consiga verificar se essas estratégias que ele desenvolveu obtiveram bons resultados. Eles devem desenvolver, portanto, professor, avaliar o desenvolvimento dessas aprendizagens e decidir qual caminho a seguir. Ele precisa ainda reforçar as aprendizagens ou ele já pode seguir para o desenvolvimento das habilidades do ano corrente? Como eu falei, esse calendário do primeiro bimestre, ele não é estanque. Ele traz diretrizes, né, para uma rede inteira de ensino que precisa saber a coerência sistêmica e a lógica dessas ações. Mas se o professor, lá de 4 a 8 de abril, na avaliação, né, depois de fazer a retomada de aprendizagem, se ele verifica que o que ele fez nesse primeiro momento já atingiu os seus objetivos, já consolidou as aprendizagens, as habilidades que eram essenciais do ano anterior para todos os estudantes, ele pode seguir, então, para o conteúdo, né, para as habilidades previstas para o ano corrente, que estão elencadas na nossa matriz de habilidades a partir do segundo bimestre. Mas aqui é fundamental que haja um entendimento que as aprendizagens essenciais que estão na matriz de referência do ano anterior, no primeiro bimestre, que se referem ao ano anterior, elas têm que estar bem consolidadas. Elas são um lastro, elas precisam estar bem consolidadas de forma que o aluno consiga progredir o seu desenvolvimento, tendo essas habilidades consolidadas, sólidas, né? Porque isso é realmente o que vai fazê-lo seguir na espiral crescente de aprendizagem, tendo tido esse conhecimento de base bem estruturado para que ele consiga se desenvolver. Caso ainda haja necessidade, depois desse segundo momento, o professor pode retomar a recuperação ou o reforço das aprendizagens, caso ele entenda que isso ainda é necessário. Então, de 11 de abril a 5 de maio, temos ainda esse momento, né, que o professor precisa, caso o professor precise, que ele pode retomar esse aprofundamento com experiências de aprendizagem que reforcem ou retomem as habilidades essenciais, né? E aí sim, em 5 de maio, a retomada, o reinício, desculpe, no próximo bimestre, no segundo bimestre, com as habilidades que estão previstas, então, para o ano corrente, de cada etapa, de cada ano e de cada série da educação básica. Aqui ainda é importante a equipe pedagógica seguir com o acompanhamento, né, com o planejamento dos professores, com o foco no desenvolvimento das habilidades e que os orientadores retomem sempre com os alunos a necessidade de uma rotina de estudos e da sua organização. Finalizamos aqui um momento importante, né, de diretrizes para os professores da nossa rede, mas dizendo principalmente que as nossas conversas não se encerram aqui. Esse vídeo fica gravado, esse material vai ficar disponível para cada professor. É importante que ele seja assistido novamente, é importante que dúvidas sejam esclarecidas. Nós estamos à disposição em cada departamento da Secretaria de Educação, em cada coordenadoria regional, em cada escola, para auxiliarmos, para desenvolvermos, para escutarmos, porque esse é um momento de desafio e é importante que nós saibamos que estamos todos juntos e que temos um propósito e um objetivo em comum, que é desenvolver as aprendizagens dos nossos estudantes. Então, mais uma vez eu digo que estamos juntos e que temos ainda um longo caminho a seguir. Passo a palavra para os meus colegas, não sem antes agradecer a todos pela audiência, pelo carinho de sempre e consideração. Obrigada e até mais. Muito obrigada, professora Letícia. Nós chegamos ao fim dessa nossa primeira manhã de jornada. Nós gostaríamos de lembrar que à tarde nós vamos ter palestras simultâneas, certo? E nessas palestras simultâneas seria importante, se você desejar, trazer o seu Chromebook, porque aí você tem a oportunidade de escolher diferente, né, do seu colega dentro da escola. Mas, caso a escola já esteja organizada para esse momento, sem problemas, certo? Porque como nós estamos dizendo a vocês, estas palestras estarão disponíveis no YouTube a partir de hoje. Então, você pode assistir a qualquer momento às palestras da tarde. Era isso, prof. Sim, professora Kátia. Lembrando a todos que, como a professora Letícia falou, todas as falas, tudo que aconteceu pela manhã vai ficar disponível na TV Seduc, no canal da Seduc, no YouTube. Então, tudo vai ficar armazenado lá. Então, vocês podem assistir e recorrer a esses vídeos no momento que você quiser. Importante também lembrar, gente, nós voltamos às 14 horas. Sempre lembrando que o link, né, para preencher a lista de presença fica fixado no chat. À tarde é a mesma coisa, vai ter o link para a parte da tarde.